Não sei porquê, pouco depois, não existe mais. Tantas cartas já escritas, tantas noites mal dormidas, é o que aqui me traz. E você ainda insiste em pedir que eu continue a lhe ver na simples condição de amigos. Depois de tanto rabiscar em tudo, em qualquer lugar, seu nome, o meu, tudo que é seu está marcado, o seu retrato até molhado pelos beijos meus. Nosso mundo de promessas, de palavras, de carinho, vi cair no chão. E você quer a condição de amigos. Amigos. Amigos. Não sei como, nem porquê. Amigos. Amigos. Amigos. Só amigos, nada mais. Seus cabelos, suas mãos, a sua voz com emoção, guardo comigo. E a vontade que senti de me enganar, que te esqueci, não fez sentido. A saudade não contada, toda lágrima calada, não posso guardar. E não podemos ficar amigos. Amigos. Amigos. Não sei como nem porquê. Amigos. Amigos. Amigos.